caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Então, tudo bem consigo? Edição para esta quinta-feira, dia 1 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer fados, aliás, de hoje e de amanhã, até o que falta desta semana. Vamos trazer fados que os ouvintes nem sempre estão habituados a ouvir. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidá-lo a participar no nosso espaço radiofónico. Quero convidá-lo desde já a enviar-nos um e-mail para o nosso endereço de e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então a ligar para o número que vou passar agora a dizer, e se está, por exemplo, perto do seu telemóvel, pode até já gravar este número na sua lista de contactos, se quiser. Ora, o número é tão simplesmente este: 910106983. 910106983. Participe, ligue para cá, fale connosco e deixe de viva voz o seu pedido musical. Fado, como é lógico. A edição de hoje abre com Naufrágio, do álbum Expressão de Alma, da cantora Adriana Marques. Para ouvir também um fado, este sim conhecido, Lisboa e o Tejo, da Vânia Duarte, e também Cátia Sofia, que nos traz Ai Moraria. Esta fadista não passa muitas vezes no nosso Diga Lá ao Senhor Fado, mas assim vamos ouvi-la hoje mais uma vez, aqui no Canal 1. Vamos à música? Este é o nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Chama-lhe marinheiro, sem rumo corona e rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Lisboa tem arrufos com namoro, se o vê fazer olhinhos às estrelas, e então vai mirá-lo ao miradouro, pois não vá o diabo tecê-las. Lisboa, quando desce uma colina para namorar com ele toda se enfeita, Lisboa veste saia de varina só para ouvir os piropos que ele deita. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado um certo fadista. De cor morena, boca pequena e olhar trouxiste. Do meu encanto que me mentia, mas que eu adorava tanto, amor que o vento como um lamento levou consigo, mas que ainda agora a toda hora trago comigo. Nos beirais, dos vestidos cordrados, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa, da guitarra soluçar. Procissões a passar, a severa a voz saudosa da guitarra soluçar. Aqui está esta bonita voz de Cátia Sofia, chama-se Ai Moraria, a melodia que o ouvinte acabou de escutar. Mais três fados, César Morgado com Desejo Canalha, Amália Rodrigues com Lá Porque Tens 5 Pedras e Luís Góis, um fado de Coimbra de seu nome Minha Barca. São as próximas três músicas, os próximos três fados que vamos aqui escutar nesta edição da nossa, do nosso Diga-lá ao Senhor Fado. Vamos à música, ouvintes. Eu volto daqui a pouco para as despedidas. Até já. Sinto um desejo canalha, beijar-te para tu beijo com a ponta de uma navalha, beijar-te e marcar tu beijo com a ponta de uma navalha. Fui libertino, não nego que o amor me sorria. Fui libertino, não nego que o amor me seguia, mas vi-te desde esse dia, nunca mais tive sossego. Mas vi-te desde esse dia, nunca mais tive sossego. Prendeu-me o teu desapego com as algemas do desejo, agora tão louco almejo desse teu corpo segredo, que sinto nervos e medo de cada vez que te beijo. Que sinto nervos e medo de cada vez que te beijo. Nervos por tanto desdenho, medo por não me conquerer. Nervos por tanto desdenho, medo por não me conquerer. E de ter que te vencer à força, não sendo bem. E de ter que te vencer à força, não sendo bem. Então tal febre me vem para começar a batalha, um tal delírio à navalha. Meus instintos que te odeio, que ao ver-te rir sem receio, sinto um desejo canalha, que ao ver-te rir sem receio, sinto um desejo canalha. Viva a dor dos malfadados, que o destino afoca em lama. Viva a dor dos malfadados, que o destino afoca em lama. Já sinto os olhos em chama e sinto os lábios gritados. Já sinto os olhos em chama e sinto os lábios gritados. Os instintos acordados pelas delícias que antevejo, só prometido um ansejo de possuir-te, apertar-te, prender e martirizar-te, beijar-te e marcar-te o beijo, prender e martirizar-te, beijar-te e marcar-te o beijo, marcar-te, mas não somente com a pressão da minha boca, marcar-te, mas não somente com a pressão da minha boca, pois seria coisa pouca passar-te facilmente. Pois seria coisa pouca passar-te facilmente. Não marcar-te a ferro quente, que é marca firme e não falha, ou então que Deus me valha pela luxúria desmedida. Marcar-te para toda a vida com a ponta de uma navalha. Marcar-te para toda a vida com a ponta de uma navalha. Lá porque tens cinco pedras agora faz comigo com cinco pedras na mão. Enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade. Enquanto nesses brilhantes tens soberba e tens vaidade. Eu tenho as pedras da lua para passear à vontade. Eu tenho as pedras da lua para passear à vontade. Pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutor. Pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutor não errava a pontaria como a pedra do pastor. Não irava a pontaria como a pedra do pastor. Mas não passas sorridente com a alegria do seu despeito. Mas não passas sorridente a alegria do seu despeito. Pois aí de chamar-te a pedra pelo mal que me tens feito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. E hás de ficar convencido da afirmação tão sagrada. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. Quem tem telhados de vidro não deve nada à pedrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Irei ao céu ter contigo. fados bonitos estes que nós escutamos nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. O último dos quais chama-se Minha Barca e é do fadista Luís Góis. A edição de hoje vai fechar com Fernando Rolim com Maria Se Fores ao Baile, Sutil Rock com Fado das Andorinhas e o mestre Fernando Machado Soares com O Que Mais Me Prende ao Mundo. Eu disse que íamos escutar fados que nem sempre são dos mais conhecidos, embora os nossos fadistas até sejam sim conhecidos, como este mestre, o Fernando Machado Soares, mas a música que nós mais conhecemos é o fado do Sexto Ano Médico, também conhecido por Coimbra Tem Mais Encanto. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição. Uma boa tarde para todos, ou boa noite, como prefiram, embora agora a esta altura já ainda é muito longe do dia, mas ainda assim, se quiser, boa noite. Fique bem, um forte abraço e importante é que tenham o resto de uma boa quinta-feira. Até amanhã, boa tarde. Agora ouvimos este fato lindíssimo de Fernando Rolim, Maria, Se Fores ao Baile. Até amanhã. Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Porque os meus olhos que se aporta. Os céus não lhes caem as mãos. Que as andorinhas que partem voltam ao mesmo minha morte é viver. Quando a vida não é nada,